zigue-zagueando, levado pelo vento, envolto em Shekinah, eu vou, zigue-zagueando, levado pelo vento, envolto em Shekinah, eu vou. Estrelas e tantos principados, vou zigue-zagueando pelo ar, assentado com a igreja nas regiões celestes. Jesus que me salvou, me pôs em bom lugar.